Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês nos desculpem, mas nós estamos fazendo aqui a transmissão do quarto da Leila, porque eu estou lá reformando o meu escritório para caber mais livro e tive que desmantelar tudo e a casa toda está o caos. É caixa, é livro para tudo quanto é lado. O último lugar que sobrou é este espaço inviolável que é o quarto da Leila, que está sempre mais ou menos arrumado. Então, nós vamos continuar aqui com a leitura e comentário daquele texto, O Mundo da Rainha de Copas, Ciência e Anticiência na História da Mentalidade Revolucionária. Na aula anterior, eu havia mencionado alguns estudos que apareceram entre os anos 80 e 90, assinalando aquilo que os seus autores descreviam como um conflito entre a ciência e as novas modas das ciências humanas. Quer dizer, a ciência entendida como ciência natural e ciências naturais e matemáticas e, por outro lado, as novas modas das ciências humanas, desconstrucionismo, relativismo, pós-modernismo, etc., etc., as quais correntes faziam uma crítica em profundidade da ciência, baseada sempre na sua história, né, impugnando a autoridade da ciência, a sua presunção de chegar a um conhecimento objetivo, e reduzindo tudo, em última análise, a uma questão ou de pontos de vista, um subjetivismo total, ou a imposição de modelos ideológicos, é uma disputa entre vontades de poder. E esses autores, especialmente Gertrude Himmelfarb, Paul Hollander, Alan Bloom e outros, eles se perguntavam, então, o que seria da nossa civilização se essas correntes viessem a dominar? Porque fazia pelo menos 3 ou 4 séculos que a civilização do Ocidente se pautava eminentemente pela razão e pela ciência, que operavam inclusive como base da própria democracia, quer dizer, o critério da discussão democrática, ele é de algum modo, pelo menos longinquamente, baseado no modelo do debate científico, onde a apresentação de razões e de provas deve, em princípio, acabar predominando e onde se conta, vamos dizer, com um horizonte comum de conhecimentos que são partilhados por todos os debatedores e que servem, em última análise, de premissas para a decisão das divergências. Quer dizer, há um corpo de fatos que é uniformemente reconhecido, é unanimemente reconhecido e que, em última análise, pode servir de base para reforçar ou para impugnar um argumento. Então, existe a discussão científica, quer dizer, com métodos precisos e critérios de verificação unanimemente aceitos, e esse modelo é mais ou menos copiado pela discussão democrática na sociedade em geral. Então, esses autores eles viam que uma ameaça à autoridade da ciência trazia consigo automaticamente uma ameaça à própria sobrevivência da democracia. O tempo não fez senão confirmar essas previsões. Tá certo? Eu dei como exemplo vários casos de dificuldade que a sociedade democrática mostra para lidar com acontecimentos até óbvios, quer dizer, há um estado de desorientação baseado sempre num subjetivismo atroz, quer dizer, as pessoas se deixam levar muito por impressões de momento ou por impressão de autoridade. Quer dizer, onde não, você não tem mais autoridade da razão, então o que predomina, evidentemente, é a autoridade da psique, é a força da psique, quer dizer, a força impositiva da psique. E nessa altura, isso até poderia abrir uma outra linha de estudo, que é a do Dr. Andrew Lobachevsky, sobre a influência avassaladora que tem os psicopatas na sociedade atual. O psicopata, como ele não tem consciência moral, não tem travas morais de espécie alguma, embora ele as conheça e as identifique perfeitamente nas outras pessoas, ele é então capaz, vamos dizer, de uma violência psicológica que a maior parte das pessoas não consegue sequer imaginar. Quer dizer, que, por exemplo, de forçar uma pessoa, vamos dizer, por influência psicológica, por uma espécie de força anímica, a forçar as pessoas a acreditar no contrário do que elas estão vendo, no contrário do que elas sabem. Quer dizer, nesse caso, vamos dizer, a força da psique predomina sobre a racionalidade. Claro que eles não mencionavam esse aspecto psicopático naquela época, essa é uma linha de estudo que só aparece realmente com o livro do professor Lobachevsky, o qual não foi publicado nem nos Estados Unidos, foi publicado no Canadá. Quer dizer, houve uma grande resistência contra este livro, né? Aqui, porque tem algumas revelações realmente assustadoras sobre a composição da classe política atual, né? Então, o tempo não fez senão confirmar os temores que aquela gente estava expondo nos anos 80 e 90. Porém, há aí alguns problemas. O primeiro problema é que nem todas as críticas feitas por esse pessoal desconstrucionista e pós-modernista à autoridade da ciência são descabidas. É claro que muito da ciência social moderna foi, ciência social atual, foi exposto ao ridículo através daquele experimento do Alan Sokal, né, que escreveu um artigo sem pé nem cabeça, enviou a uma prestigiosa revista de ciências humanas, que eu não lembro o nome da revista, e a revista publicou. E ninguém reparou que tinha nada de errado, até que ele mesmo se autodesmistificou, dizendo que o artigo era um nonsense que ele tinha inventado, e que, como estava tudo escrito na linguagem usual dos desconstrucionistas, né, passou sem que ninguém percebesse. Claro que existe todo um lado onde é cômico, caricatural, e até maluco, psicótico, né, nessas escolas, mas nem tudo que vem delas é assim. Muitas das observações delas são inteiramente válidas. O negócio por exemplo, do Thomas Kuhn sobre as revoluções, estruturas das revoluções científicas, onde ele mostra que a ciência não progride, vamos dizer, por acumulação e depuração progressiva de fatos, não progride por um processo racional, mas por mudanças súbitas do quadro geral de referência, que ele chama de episteme. Quer dizer, de repente dá um estalo e as pessoas começam a ver as coisas de uma outra maneira. É paradigma, chama de paradigma. É episteme, é o Foucault que usa. Então, o trabalho do Foucault vai mais ou menos na mesma direção. Todas essas observações são muito pertinentes e merecedoras de atenção. Então, não é uma leviandade da qual você possa se livrar apenas com uma paródia, como fez Alan Sokal. E, em segundo lugar, nem todas as críticas ao método científico, à confiabilidade da ciência, vinham desse lado. Havia críticas muito anteriores, muito mais fundamentadas, como a de Edmund Husserl, já nos anos 30. E assim por diante. De maneira que não se tratava apenas de um confronto entre a razão e a irrazão, entre o racional e o irracional, tá certo? Mas de um questionamento muito sério da racionalidade das próprias ciências. Então, nesse sentido, a autoridade da ciência estava realmente minada, não por ataques exteriores, mas estava minada de algum modo desde dentro, problemas internos que havia ali. Então eu vou continuar aqui com a leitura, último parágrafo que eu li foi: diante desses fatos, uma conclusão impõe-se inexoravelmente. O assalto desconstrucionista e pós-moderno à confiabilidade das ciências não provinha unilateralmente de uma profissão de fé irracionalista ou de um puro ativismo ideológico, mas explorava uma contradição, uma ferida aberta no próprio corpo da ciência moderna. A sua presunção de personificar a forma mais alta ou única da razão e, ao mesmo tempo, sua incapacidade de prescindir da ajuda de outras modalidades de pensamento racional cuja autoridade ela negava. Então, vamos continuar agora. A consagração do método científico experimental como ápice e modelo normativo de toda a razão não veio do ar, do puro jogo das ideias, e sim de um processo histórico-sociológico bem nítido. A elevação da classe científica-acadêmica ao estatuto de orientadora moral e política da sociedade, em substituição ao clero católico e protestante. Você vê, Husserl tinha colocado as coisas nos seguintes termos. Por um lado, existe a razão, vamos dizer, como meta ou ideal teleológico, finalístico, a que toda a ciência tende, Quer dizer que a realização perfeita da razão é impossível, mas nós devemos tender a ela. Nós temos a ideia da razão como um ideal a ser buscado, e é ele que nos orienta na nossa prática científica, nas nossas discussões filosóficas, etc., etc. Husserl, então, confrontava esse ideal com as ciências historicamente existentes e via que elas estavam, vamos dizer, muito abaixo do ponto em que deveriam estar. Ele fazia, por exemplo, uma crítica muito séria à substituição dos dados da experiência por modelos matemáticos, tá certo? O que ocasionava as maiores distorções. E, para enfrentar isso, ele propunha o famoso retorno às coisas mesmas, quer dizer, à descrição da experiência tal e como ela se apresenta. E desenvolve para isso métodos, vamos dizer, de uma grande sutileza e exatidão, método que ele vai chamar fenomenologia. Quer dizer, fenômeno vem do grego aparecer, do grego phainestai, aparecer, quer dizer, descrever aquilo que aparece, aquilo que se mostra, da maneira como se mostra, sem presumir, como fazia em geral a ciência, vamos dizer, uma hierarquia da realidade. Por exemplo, se nós acreditamos que só os fenômenos mensuráveis são reais e que tudo mais, vamos dizer, é apenas um produto da imaginação humana, nós estamos hierarquizando a realidade. Aqui tem o mais real e ali tem o menos real, mas na verdade nós não sabemos se as coisas são assim, tá certo? Então, Husserl propôs, não, em vez de partir desse mundo já estereotipado, já estratificado e montado segundo uma interpretação prévia, nós temos que ir direto à experiência e descrevê-la tal e como ela se apresenta. É claro que até hoje você pode dizer que a prática das ciências, a prática diária das ciências, não absorveu esse ensinamento de Husserl. Embora a coisa tenha feito muito sucesso, tenha discípulos por toda a parte, ainda existe um hiato entre, vamos dizer, a ciência que se pratica no dia a dia e as exigências da fenomenologia. Então, por causa disto, nós temos que rastrear a história e ver o seguinte: quando foi que a ciência, a ciência moderna, a ciência tão universal, a razão ideal de Husserl, como, e se impõe ela própria como único modelo, ou ela própria como ideal teleológico, de modo que o máximo de perfeição que nós poderíamos alcançar seria copiar o modelo do método experimental científico, como propunha, por exemplo, Auguste Comte, né? Então, nós temos que ver como foi que isso aconteceu. Então, vamos lá. Até o começo do século XVIII, os maiores cientistas acreditavam que seus trabalhos nada mais faziam do que ilustrar o modus operandi da razão divina que governava todas as coisas. Embora entrando às vezes em choque com a autoridade eclesiástica ou divergindo das doutrinas teológicas consagradas, Kepler e Tycho de Brahe, Galileu e Descartes, Newton e Leibniz tinham a revelação bíblica como autoridade última e nunca pretenderam que a ciência que estavam criando poderia substituí-la ou desbancá-la. Ao contrário, eles tinham a ideia de ilustrar ou esclarecer a operação da razão divina no mundo, tá certo? Quando Galileu, por exemplo, disse: Deus escreve o livro da natureza em caracteres matemáticos, tá certo? Ele está interpretando a Bíblia, no fim das contas, né? E todos eles acreditavam que estavam fazendo isso, quer dizer, todos eram cristãos, cada um a seu modo, cada um interpretando a sua maneira, tá certo? Mas tendo, em última análise, a revelação cristã como o marco de referência geral. O mais herético deles, Isaac Newton, dedicou mais tempo a trabalhos de exegese bíblica e especulações esotéricas do que a qualquer atividade que hoje consideraríamos científica. E a parte da sua obra que o consagrou como ídolo da modernidade, a lei da gravitação universal exposta nos princípios matemáticos da filosofia natural, era para ele apenas um fragmento de uma nova cosmovisão, essencialmente teológica, que ele considerava o objetivo supremo da sua vida. É curioso como isto foi desconhecido, foi ocultado durante três séculos, e só veio à luz por uma coincidência que um dia o economista John Maynard Keynes, que era um colecionador de manuscritos, entrou num leilão e tinha lá uma pilha de manuscritos de Isaac Newton, e ele comprou tudo, E ficou lendo aquele negócio e ficou muito assustado, porque disse: olha, esse Newton aqui ninguém conhece. Mas acontece que, assim, 90% da produção escrita de Newton eram assuntos teológicos e esotéricos. E você via que ele entendia a lei da gravitação universal como apenas um passo da demonstração de uma nova concepção teológica que ele, baseado na Bíblia, no seu entendimento da Bíblia, pretendia impor em substituição ao cristianismo trinitário. Ele queria transformar o cristianismo numa espécie de religião da unidade absoluta, mais ou menos de tipo islâmico. E este é o grande projeto da vida dele, e tudo que ele fez, inclusive a lei da gravitação, eram apenas passos para chegar nesta demonstração que, evidentemente, falhou. Então, a partir dessa descoberta do Keynes, então, toda a visão que se tinha de Newton mudou. Quer dizer, mudou no mundo civilizado, porque no Brasil ainda ninguém sabe disso, né? Quando eu andei falando dessas coisas uns anos atrás, eu recebi centenas de reações indignadas de professores de física, professores de astronomia, professores de matemática, que protestavam com aquele absurdo que ele estava dizendo do Newton. Eu digo: não, mas esse absurdo já é conhecido há pelo menos aproximadamente 60 ou 70 anos. Existe uma bibliografia imensa sobre isso, de modo que você vê que esse pessoal estuda aqueles livrinhos, aqueles manuais universitários daquela ciência, e não tem cultura histórica, não procura saber, conhecer nem a história da sua própria ciência, e não tem ideia dos debates que se travam a respeito. O negócio é arrasador. Mas o que me impressionava nessas coisas era exatamente o tom de indignação com que os camaradas falavam e o tom de superioridade, né, em que com que a total ignorância se pronunciava a respeito do conhecimento. Então, parecia assim que eu tinha inventado todas aquelas coisas e que eu estava falando mal de Newton, né? Então, eu estava atacando um ídolo da universidade provinciana. E a coisa ficou mais ou menos nesse estilo. Foi discussão pró e contra. Mas, de modo que essa é outro aspecto que fala de coisas totalmente conhecidas. Não há discussão a respeito. Então vamos lá. Malgrado o sucesso crescente das descobertas científicas e o prestígio dos grandes cientistas, não havia ainda nenhuma ideologia científica disposta a concorrer com o cristianismo no guiamento moral dos povos. É uma ideia que não tinha ocorrido a absolutamente ninguém. Diz: olha, esse negócio de revelação acabou e agora nós temos aqui um novo modelo de razão universal, que é a ciência experimental, e isso, e todas as questões devem ser, inclusive questões morais, questões psicológicas, questões de conduta pessoal, etc., devem ser todas submetidas à autoridade da classe científica. Ninguém havia pensado uma coisa dessa. Essa ideologia forma-se justamente na segunda metade do século das luzes, por obra de uma nova classe de intelectuais públicos, polemistas e panfletários, alguns deles escritores notáveis, sem dúvida, mas nenhum assinalado por grandes descobertas no campo da filosofia ou das ciências. Isso é uma coisa extraordinária que acontece no século XVIII, quando começa a se formar essa ideologia científica, essa idealização da classe científica, por obra de homens que não é ou não eram cientistas pessoalmente de maneira alguma, tá certo? Ou que eram cientistas de quinta categoria, que não tinham descoberto nada de novo. Quer dizer, se você vai comparar, né, a estatura intelectual desses que eu citei, Leibniz, Newton, Kepler, Copérnico, com esses camaradas aqui, a distância é abissal, né? Então, homens como Voltaire, Diderot, D'Alembert, Marmontel, Montesquieu e a multidão inumerável dos seus imitadores aproveitaram-se do prestígio crescente da ciência para usá-la como trincheira desde a qual desfechamos os mais ferozes ataques à religião. Um pouco desses ataques, que eles, vamos dizer, a virulência desses ataques, ainda é impressionante em pleno século XXI. Já a brutalidade do que os caras inventavam contra a religião naquela época ainda nos impressiona hoje. Eu até escrevi uma vez, resumi brevemente o caso do livro A Religiosa, de Denis Diderot, em que ele contava a história de uma moça que estava sendo mantida no vento, num claustro, tentando escapar, não podia. E esse livro fez um grande sucesso. A nua. Até o efeito. Então, se filme. Não sei quantos prêmios, etc, etc. Quando, na realidade, essa história era totalmente impossível. Mesmo porque a personagem que ele citava, ele dizia que era um caso verdadeiro, que ele tinha documentação, que tinha cartas dela, etc, etc. A moça cuja história de Diderot havia se baseado, ela era a porteira do convento, mas só ela tinha a chave do convento, ela podia entrar e sair toda hora que quisesse, tá certo? E ela nunca quis sair do convento, ela só saiu uma vez para ir até o interior, porque disse que tinha morrido um tio dela e tinha uma herança para ela. E ela chegou lá, não tinha herança nenhuma, ela voltou para o convento e ficou lá e, por ironia, morreu como mártir da Revolução Francesa quando os revolucionários invadiram os conventos, mataram um bocado de freira, que é um episódio até, vamos dizer, cantado pelo Georges Bernanos na peça, depois ópera do Olivier Messiaen, Os Diálogos das Carmelitas, que é uma coisa que vale a pena ver. Existe uma gravação belíssima com Jesse Norman fazendo a Madre Superiora, e Maria Ewing e outras cantoras extraordinárias. Então, a história é completamente furada e, pior, depois, na correspondência do Diderot, se descobriu que o Diderot estava perfeitamente consciente da falsificação, né, que ele inventava aquela história dando risada, gozando da cara dos outros. Mas isso é só um dos milhares de episódios de difamação antirreligiosa que apareceram na época. Quem quiser saber mais, leia o livro do Paul Azard, O Pensamento Europeu no Século XVIII. Tem uns três capítulos sobre isso. Toda a cidade, e os debates não eram propriamente debates, não tinha debate nenhum, só tinha propaganda, né? Era debate de pessoas que já estavam perfeitamente concordes. Isso é como o debate do PT com o PCdoB, entendeu? E isso se espalhou por toda a parte, e depois se inventaram lançar uma enciclopédia enorme, que também fez um sucesso incrível. E com isso eles, bom, penetraram em todos os ambientes aristocráticos e aí conquistaram uma audiência cativa, sobretudo entre as mulheres. É curioso, quer dizer, o primeiro público a que se dirige a pregação revolucionária é a aristocracia. E a aristocracia vai participar ativamente da revolução. Quer dizer, essa história que foi uma revolução da burguesia contra a aristocracia, essa é uma coisa inteiramente absurda, porque se você procurar tanto entre os intelectuais quanto entre os líderes revolucionários, você não encontra, vamos dizer, um único capitalista. O único capitalista que tinha ali era o Necker, que é um sujeito que serviu a todos os regimes, era um técnico. Mas você tinha um monte de aristocratas, um monte de padres, e você tinha, sobretudo, vamos dizer, aquela massa de desocupados, que eu chamei a burocracia virtual, que é pessoas que tinham se. Veja, o processo foi o seguinte. No tempo do Luís XIV, ele ampliou tremendamente o tamanho do Estado francês, criou uma vasta burocracia para administrar o país, botar ordem naquele negócio, e ele procurava, na medida do possível, colocar ali funcionários profissionais. Para esses funcionários, ele tinha que dar, então, uma formação técnica, tá certo? Então, ele amplia, né, as instituições de ensino para poder comportar mais gente para formar, vamos dizer, a burocracia estatal. Acontece que isso aí desperta ambições no país inteiro, porque a burocracia se torna naturalmente uma escada, uma via de ascensão social. Acredito que a burocracia tinha outros 100 que não conseguiam. Tinha adquirido a mesma instrução instrução, quer dizer, fazia instrução, depois você entrava num concurso. Passou no concurso, você entrava, foi aprovado. Se não for aprovado, você volta para casa. E justamente esses burocratas, burocracia virtual, que constituem o grosso dos intelectuais, dos polemistas que ocupavam esses clubes de debates. Então, quer dizer, a burguesia propriamente dita, no sentido dos proprietários dos meios de produção, simplesmente não participa da revolução. Mais ainda, a fronteira entre a aristocracia e a burguesia capitalista é notavelmente vaga. Porque você vê que desde a Idade Média, os primeiros capitalistas que aparecem eram todos aristocratas, quer dizer, o sujeito que era proprietário de terra, mas que ele vê que está havendo, vamos dizer, um acúmulo de gente, um afluxo de gente e uma intensificação do comércio em certos lugares, então ele lança a empresa de construção civil. Esses foram os primeiros capitalistas europeus, todos aristocratas. E quando você olha hoje, você vê as grandes empresas. Na França, os acionistas maiores estão tudo cheio de condes, barões, marqueses, né? E até o herdeiro do trono real da França está lá também, né? Então, por isso mesmo, não é de estranhar que o primeiro público da pregação revolucionária fosse justamente a aristocracia. Como hoje, aqui, o público preferencial da pregação revolucionária hoje é a burguesia, vamos dizer, desde a classe média até a alta. O povão, o proletariado, não fica sabendo de coisa nenhuma e, quando fica sabendo, não liga. Espalhando por toda parte o hábito de buscar guiamento moral antes nas opiniões da moda do que na velha religião. Embora nenhum deles fosse propriamente um cientista e seus argumentos religiosos se baseassem amplamente em objeções pueris e na fabricação de lendas difamatórias, todos falavam em nome da ciência, da razão e das luzes. Mas é, portanto, a autoridade da razão, que antes se identificava, vamos dizer, com a razão divina e com o seu pálido reflexo na ciência humana, tá certo? Agora vai passando diretamente para as ciências modernas, né? E, portanto, para uma nova. Não se trata de transferir de uma ideia para outra, mas de um grupo social para outro. Antes você tinha eminentemente, o clero que representava a autoridade divina, e você tinha, vamos dizer, todo vários círculos de intelectuais que constituíam, de certo modo, o clero. Você não pode esquecer que durante toda a Idade Média, a palavra clérigo, clerc em francês, se aplicava a qualquer pessoa que soubesse ler. Quer dizer, você aprendeu a ler, você já é virtualmente um membro do clero, embora não tenha sido ordenado padre. Quer dizer, vamos dizer que para cada 10 padres você tinha pelo menos 30 leigos que constituíam parte do clero, né? Os cientistas, como classe social, eles começam a se estimar, evidentemente, só a partir da chamada Renascença, que é quando, eu já mencionei esse episódio, na disputa pelo poder sobre as universidades, há uma divisão, a igreja fica de um lado, os governantes civis, os reis, do outro, e a igreja leva melhor, ela conserva o poder sobre as universidades, e os reis então começam a criar uma intelectualidade palaciana fora da universidade. E quase todos os cientistas que aparecem na época, o próprio Newton, Leibniz, etc., pertenciam a essa intelectualidade palaciana, não eram professores universitários. Tá certo? Então, esta classe, ela começa a se formar de maneira incipiente no Renascimento e vai crescendo. Quando chega no século XVIII, ela já tem uma identidade própria. Mas, curiosamente, quem falava em nome dela não eram cientistas, eram estes polemistas e jornalistas, né? Quer dizer, a função do jornalismo moderno, ela começa a se definir mais ou menos aí. Você pode dizer, por exemplo, que Voltaire foi o maior jornalista do século XVIII, né? Então, criando pouco a pouco a imagem de uma comunidade de gênios iluminados que, como detentores do saber, deveriam ser também os portadores exclusivos da autoridade moral, e guias da humanidade em direção aos seus mais altos destinos. A Revolução Francesa dedicou-se entusiasticamente a colocar em prática essas ideias, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para banir a religião da esfera pública e substituí-la pela opinião científica, sobretudo dos biólogos e médicos encarregados de, aspas, regenerar a espécie humana. Então, é aí que data o hábito moderno de transferir questões da esfera moral para a esfera médica e psiquiátrica, né? A ideia de que determinadas condutas não são desvios morais, mas são doenças, aparece aí, tá certo? Ou seja, quando hoje você vê esse pessoal gaysista, por exemplo, revoltado contra a ideia de que o homossexualismo é uma doença, e fizeram até um quebra-quebra na Associação Psiquiátrica Americana para forçar a retirada do homossexualismo da lista de doenças mentais, isso aí não é, vamos dizer, a revolução reagindo contra o conservadorismo estabelecido, contra o reacionarismo, etc., etc. Mas é a revolução lutando contra a própria revolução. Porque a transformação dessas coisas em doenças, em vez de pecados, foi obra da revolução, e na etapa seguinte, a revolução, como sempre, se come a si mesma, se alimenta do seu próprio cadáver. Então, é uma coisa que você, por exemplo, você entrar nessa discussão, tem alguns conservadores que insistem que o homossexualismo é doença, né? Eu digo, mas escuta, mas quem disse isso foram eles mesmos, nós não temos nada a ver com isso. Isso é uma discussão de como diz, de Lenin com Robespierre, ou de Trotsky com Lenin, né? É problema deles, né? E você tomar partido de um deles aí, mostra que a sua, vamos dizer, a sua visão da história está um pouco falha, né? Uma das ideias que apareceu nessa época, um dos projetos que foi posto em ação, foi transformar o clero em funcionário do governo. Isso foi, vamos dizer, a chamada Constituição Civil do Clero na França, onde todos os bens da igreja foram tomados e o governo pagava um salário aos padres, desde que eles jurassem fidelidade ao governo revolucionário. Uma parte aceitou, outra parte não aceitou, e as que não aceitaram foram assassinados ou banidos, né? Mas, é claro, quando caiu o esquema revolucionário, os padres todos voltaram, e, substancialmente, a França não se tornou mais ateística por causa disso. Ao contrário, você vê que, ao longo de toda a Revolução Francesa, o único movimento popular que houve foi a revolta contra o governo revolucionário, a famosa Guerra da Vendéia, que morreu gente que não acabava mais, que eram todos cristãos defendendo o antigo regime, né? Então, longe do matadouro revolucionário, porém, preparava-se um golpe incomparavelmente mais sério e mais mortífero a ser desferido contra toda a oposição à autoridade da ciência. Na pacífica cidadezinha alemã de Königsberg, um discreto filósofo de ascendência irlandesa, Immanuel Kant, 1724 a 1804, buscava demonstrar com argumentos de uma complexidade atemorizante e de uma sutileza incomparável que era impossível conhecer o que quer que estivesse para além dos limites metodológicos autoimpostos pela ciência experimental moderna. Ou seja, só aquilo que é observável e mensurável. Só que o observável aí é um pouco estranho. Quando ele diz, não, uma ciência de observação e medição. Isso, de fato, é mentira, porque a observação entra aí muito menos do que você imagina. Se você é ciência de medição, sim, mas muitos dos objetos mensuráveis são puramente imaginários, são modelos matemáticos e não são realidade. Quer dizer, o exemplo mais característico é o famoso espaço absoluto e tempo absoluto de Newton, que obviamente não pode ser observado de maneira alguma. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem coisas dentro, né? Concebido como um espaço em si, fazendo essa abstração das coisas. Falou, quem já viu isso alguma vez? Ninguém viu, Newton não viu, eu não vi, você também não viu, né? E o tempo absoluto é o puro transcurso, a pura duração, sem acontecimentos, né? Eu digo, mas se não acontece nada, então, evidentemente, não há nem o senso do tempo. Então, espaço absoluto e tempo absoluto foram conceitos metafísicos que Newton usou como medidas de comparação. Tá certo? Então, não são fatos da observação. E a ciência está repleta desses modelos que não correspondem realmente a nada na realidade, mas que são usados como instrumentos de comparação. De um só lance operava-se uma dupla reviravolta na concepção do mundo. De um lado, todas as questões milenares da teologia e da metafísica, a existência de Deus, a imortalidade da alma, o bem e o mal, eram expulsas da esfera do conhecimento sério e confinadas no recinto das crenças irracionais e das preferências subjetivas. De outro lado, não havia mais nenhuma realidade externa pela qual a ciência devesse regular os seus métodos. Ao contrário, o método determinava a realidade. Isso foi a famosa Revolução Copernicana, que Kant disse ter feito, né? Ele dizia que o cientista ele não se coloca perante a natureza como um observador, mas como um juiz, um investigador policial, que aperta a testemunha, formula as perguntas e obriga a testemunha, isso é a natureza, a responder. Só que se é assim, as respostas dependem das perguntas. E as perguntas são formuladas, evidentemente, antes das respostas. Portanto, é o método do cientista que determina o perfil da realidade e não a realidade que determina o perfil do método. E quem criava o método? A ciência de Galileu e Newton, a ciência de experimentação e medição. A ciência, portanto, criava a realidade e tudo que estivesse fora dela era sonho, desejo ou, na melhor das hipóteses, pensamento. Então, Kant dizia que de fato, todo o conhecimento humano é uma projeção no mundo exterior das estruturas do nosso entendimento e da nossa percepção. Quer dizer, nós percebemos as coisas com uma certa escala, nós temos tais e quais categorias de pensamento, e tudo que esteja fora disso é incognoscível para nós. Portanto, tudo que nós conhecemos já está predeterminado na nossa mente, pelo menos estruturalmente, né? Então, ele dizia que o que provava a veracidade das ciências era apenas a concordância universal, porque todos os homens percebiam do mesmo jeito e tinham as mesmas categorias de pensamento. Então, isso quer dizer que a ciência era verdadeira para a humanidade e na escala da humanidade, o que não quer dizer que fosse verdadeira em si, mas esse em si absolutamente não interessa, porque não chega ao nosso conhecimento. É isso. Durante muito tempo, os argumentos de Kant foram considerados praticamente irrespondíveis e não houve domínio do conhecimento, da física à história da arte, da pedagogia à sociologia, da psicologia à filosofia, da matemática, onde não deixassem a sua marca. Porém, ninguém tirou deles consequências práticas. A obra do francês Auguste Comte, 1798-1857, cujas ideias, sob o nome geral de positivismo, se propagaram rapidamente pelo mundo até alcançar o longínquo Brasil, onde inspiraram uma revolução republicana e várias ditaduras. Comte não era homem de meias medidas. Do primado kantiano da ciência experimental, ele extraía a conclusão de que todas as demais modalidades de conhecimento deveriam ser banidas não só das altas esferas intelectuais, mas da vida pública em geral. Os conselhos da religião, a sabedoria prática dos políticos, as intuições dos artistas, o confronto de opiniões nos debates políticos, tudo isso deveria ceder lugar à autoridade absoluta de uma casta de tecnocratas adestrados no método científico, aptos a resolver todas as questões com exatidão matemática. A liberdade de opinião era uma coisa perfeitamente desnecessária. Ele dizia, não existe liberdade de opinião em astronomia. Chega à conclusão e pronto, ninguém tem o direito de ter outra opinião. A essa proposta é uma política positiva destinada a eliminar para sempre todas as discussões inúteis a que a humanidade se entregar em fases mais primitivas do seu desenvolvimento. Como muitos outros filósofos da história, Comte se coloca a si próprio no topo, no mais alto da evolução, né? Então ele diz que a humanidade passou por uma fase teológica, onde acreditava em Deus, etc, etc. Depois por uma fase metafísica, onde acreditava em absolutos metafísicos, como no tempo de Descartes ou Leibniz. E finalmente chegava à era positiva, onde só acreditava na ciência experimental, era da qual ele era então o... A afirmação da ciência acadêmica como fundamentalidade, seja na política ou em todas as instituições, já não era um ideal revolucionário, mas uma realidade estabelecida. É preciso levar em conta aí também o tremendo crescimento das universidades no século XIX. Quer dizer, abrindo então para a tal da burocracia virtual perspectivas inéditas, porque de pessoas que em outras eras, tá certo, não teriam outra perspectiva senão o trabalho braçal ou a mendicância, de repente se tornavam intelectuais e professores, né? E de uma maneira muito rápida, você passava 5 anos numa universidade e era um professor. Você veja que, se você contrastar isso com, vamos dizer, os 20 anos de estudo de Aristóteles, que Aristóteles entra na academia, né, com 18 anos e sai com 38, e daí que ele começa a ensinar, embora dentro da academia fosse autorizado a dar algumas aulas menores, né? Ou com o processo normal da carreira universitária na Idade Média, onde com menos de 15 ou 20 anos de estudo ninguém conseguia nada, e de repente você com 5 anos de estudo você é um doutor em alguma coisa. Então, marcada pela fé na onipotência do método científico, a segunda metade do século XIX tornou-se, por excelência, a era do cientificismo. O materialismo marxismo, que viria a tornar-se o irmão antigo do positivismo, alegam-se orgulhosamente encarnações do método científico triunfante. Como Comte morreu louco, muitos absorveram a sua influência sem reconhecer o débito em público. Hoje em dia é quase impossível encontrar comtianos professos. No Brasil existe um, que é o Arthur Lacerda, no Paraná. Assim, é um tipo que você tem que colocar num museu, só existe lá, né? É quase impossível encontrar comtianos professos. Mas, sem nome, as ambições do positivismo continuam a orientar os esforços de uma parte considerável da classe acadêmica. Existe o livro do Leszek Kolakowski, Filosofia Positivista, que dá um apanhado de tudo isso aí, e você acaba vendo que o positivismo é uma das correntes de pensamento dominantes do século XX, uma das mais importantes, mais fortes, sem esse nome. Você vê que mesmo quando surge com Bertrand Russell, né, a filosofia neopositivista, em seguida os neopositivistas recusam esse nome, eles não querem ter nada a ver, né, quer dizer, é a paternidade renegada, quer dizer, a história comprometedora da família, eles querem apagar. Mas no fundo as mesmas exigências do Comte são repetidas até hoje, né? Claro que essa a escola analítica do Bertrand Russell depois passa por inúmeras transformações. Hoje você tem até teólogos analíticos, né? Mas no fundo o critério continua o mesmo, com a diferença de que a escola analítica, ao lado do prestígio da ciência experimental, ela coloca o prestígio da nova lógica que surge com Frege, Peano e outros, que, então, usando um processo de notações muito, muito elaborado, consegue estruturar a lógica como se fosse uma espécie de matemática. Você chega, de fato, à identificação da lógica com a aritmética elementar, aumentando muito, vamos dizer, a precisão de detalhe das demonstrações. Impressionado com essa acréscimo de precisão, alguns filósofos, entre os quais Bertrand Russell, acharam que eles podiam reduzir todos os problemas da filosofia a problemas de lógica. E que tudo que não pudesse ser equacionado, né, em termos lógicos perfeitamente definidos, era apenas, vamos dizer, uma confusão mental, ou um erro de linguagem, no fim das contas. Então, reduziam a filosofia da linguagem, e a filosofia da linguagem, e, última análise, a análise lógica. Então, tudo isto, embora Comte não conhecesse nada da lógica de Frege e outros, e morreu antes, ainda estava dentro do espírito comtiano. Quer dizer, ou a coisa é conhecimento científico ou não é nada. Tá certo? Então ainda estamos dentro do programa do Comte, destinado a imperar soberanamente sobre todo o meio universitário anglo-saxônico e parte do alemão. A escola analítica de Bertrand Russell e Rudolf Carnap rejeitava o rótulo de positivista, ao mesmo tempo que radicalizava certas propostas de Comte. Peraí, pessoal. Um momentinho, que eu estou com uma versão mais antiga do. Uma versão incompleta desse texto aqui. Vou precisar achar no site. Está em cima do chat ali, ó, lá, o link. PDF. Ah, tá aqui o PDF. Ah, perfeito. Então, a escola analítica de Bertrand Russell e Rudolf Carnap rejeitava o rótulo de positivista ao mesmo tempo que radicalizava certas propostas de Comte, ao ponto de excluir como pseudoproblemas todas as questões filosóficas que não pudessem ser reduzidas à mera análise lógica da linguagem, empreendida com a ajuda dos novos métodos de notação criados por Gottlieb Frege. Nessa perspectiva, só as sentenças atomísticas da ciência experimental, para usar o termo de Wittgenstein, faziam sentido e eram dignas de exame. Tudo mais, especialmente a metafísica e a religião, era expelido para as trevas exteriores. Sobre questões como a natureza do ser, a finalidade da existência, a imortalidade da alma, etc., baixou, como disse Erich Voegelin, a mais estrita proibição de perguntar. É curioso que a mesma proibição de perguntar aparece, como nota o próprio Voegelin, também no marxismo, né? Para o marxismo, tudo aquilo que não possa ser reduzido de algum modo à luta de classes são pseudo-perguntas ou camuflagens ideológicas tecidas em cima de interesses de classe. Jean Brown denominou regionalização da razão o processo pelo qual o horizonte legítimo das cogitações filosóficas e dos debates públicos em geral foi se estreitando até expelir de si tudo que não coubesse nas categorias e critérios da ciência experimental. Concomitantemente a esse processo, a autoridade da classe científica sobre o conjunto da sociedade foi sendo ampliada ilimitadamente, ao ponto de já não haver domínio da vida pública ou privada, em que as leis e os controles repressivos em geral não estejam baseados em argumentos solidamente científicos. O recorte kantiano da realidade encontra-se assim oficializado. Ao mesmo tempo que a tecnocracia de Comte deixou de ser uma proposta ideal para tornar-se o mundo no qual vivemos. Se você reparasse o conjunto imenso de descobertas, não só das ciências naturais, da tecnologia, como das ciências sociais, que foi incorporado na administração estatal, tá certo? E que torna o Estado, vamos dizer, um monstro tão imenso, tá certo? Que até o perfil dele é incompreensível pelo cidadão comum. Quer dizer, uma máquina tão grande, tão gigantesca e tão complexa, operando em tantos setores da realidade ao mesmo tempo, que a coisa se torna absolutamente incontrolável desde fora e até desde dentro. Quer dizer, os próprios funcionários do Estado não compreendem a sua estrutura inteira e, de vez em quando, vamos dizer, são pegos e esmagados nas engrenagens da própria máquina, como havia proposto, aliás, Maquiavel. O Maquiavel, no estado daquele ideal que ele desenha, que era a Terceira Roma, Os funcionários do Estado, eles têm um controle sobre a sociedade total, mas eles não têm controle sobre o seu próprio destino, porque eles estão continuamente, viram você, se espionando uns aos outros. A gente tem a impressão que esse pessoal da NSA aqui, que está grampeando todo mundo, leu o negócio da terceira Roma e decidiu fazer igualzinho. Quer dizer, nós espionamos todo mundo e nós nos espionamos uns aos outros. De modo que o Estado se torna uma máquina anônima que aterroriza os seus próprios agentes, mantendo todo mundo sob uma espécie de escravidão mental. Quando você vê, por exemplo, os progressos da engenharia social, métodos que o Estado moderno tem de mudar a conduta de uma nação inteira em pouquíssimo tempo, criando, por exemplo, preconceitos, temores, né? Expectativas, que de uma geração para outra são incorporadas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é isso? Às vezes é preciso você ter vivido um certo tempo para você perceber esta mudança. Né? Por exemplo, a mudança que tornou o fumo um hábito obsceno e o homossexualismo uma coisa não só aceitável como protegida pelo Estado e digna de todo respeito. É uma mudança extraordinária, e quando a gente vê como isso foi feito, quer dizer, que não foi um processo natural, absolutamente, foi uma obra de engenharia social, e como funcionou rapidamente, como as pessoas acreditam nisso, e como elas têm a impressão de que esse é o seu sentimento espontâneo. Quer dizer, a engenharia social só funciona quando ninguém percebe que é uma engenharia social, quando todo mundo acha que aquilo é uma transformação espontânea que vem do mais fundo do coração de cada um. Então, tudo isso é o efeito da ciência natural, da tecnologia e das ciências humanas. Quer dizer, quem é o grande financiador das entidades de pesquisa? O próprio Estado. Tá certo? Então, o Estado cria a ciência que o reforça. E este processo não tem mais fim. Tá certo? Então, você veja que aqueles que acreditavam no século XVIII, XIX, que a ciência seria a portadora da liberdade, estava redondamente enganado. Quer dizer, a ciência é um instrumento de controle e opressão como nunca existiu na face da Terra. Você vê, hoje em dia nós estamos falando aqui, mas é possível um camarada do FBI a 2 quilômetros está ouvindo toda a nossa conversa sem a menor dificuldade. Tá certo? E quando você vê, por exemplo, a capacidade de armazenamento de dados que existe, os camaradas podem gravar todos os telefonemas dados no país simultaneamente, é uma coisa assombrosa. Você vê, quer dizer, que a ciência e a tecnologia entregam nas mãos do governante instrumentos de controle que são absolutamente aterradores. Então, quer dizer, isto é o mundo que a ciência e a tecnologia criaram. Né? Então, já é o mundo do Kant, onde, vamos dizer, a ciência determina, pelos seus métodos, pelos seus critérios, os limites da realidade, os limites do permitido e do proibido, os limites do decente e do indecente e assim por diante. E, quando lhe dá na cabeça, muda isso do dia para a noite e todo mundo aceita. Quer dizer, então, estamos vivendo na ponta, no auge daquele processo descrito pelo Bertrand de Jouvenel no livro O Poder, a História Natural do Seu Crescimento, onde ele diz, no mundo moderno, haja o que houver, o poder estatal sempre aumenta. Pouco importa se é no socialismo, no capitalismo, há uma diferença de métodos, por exemplo. As democracias capitalistas não recorrem à matança em massa, tá certo? Não criam esses continentes carcerários como o Gulag ou Laogai, mas usam um método de controle também, aliás, até muito mais aprimorado do que o dos países socialistas. Se você comparar, por exemplo, os métodos de Stalin com o que nós temos hoje, então Stalin parece um amador, né? Você vê que o episódio acontecido aqui nos Estados Unidos do Estado conseguir impor um farsante, um sujeito com documentos falsos e proibir todo mundo de falar a respeito e criar nas pessoas uma reação espontânea de rejeição ao assunto, a reação que parece espontânea, é um negócio absolutamente assombroso. Isso quer dizer que esta máquina administrativa está fazendo da humanidade um bando de crianças retardadas mentais. Não é isso? E, vamos dizer, as pessoas que... Claro, você, ninguém é obrigado a entrar nisto, tá certo? Mas, quando você escapa... Para escapar disso, você precisa vencer a ilusão do isolamento. E elas vão ficar sozinhas e claro, o espírito de buscar apoio na humanidade é também incentivado pelo próprio Estado, tá certo? Então, de certo modo, só as pessoas capazes de furar esta ilusão do isolamento e de certo modo, criar a sua própria comunidade, só essas conseguem furar a barreira da invisibilidade obrigatória. É curioso que a gente vê o temor que essas pessoas têm, elas sentem aquilo como real. Porque elas acham, ah, se eu começar a falar dessas coisas, o que vai me acontecer? A resposta é, não vai acontecer absolutamente nada. Algumas pessoas vão ficar um pouquinho irritadas com você, mas depois passa. Isso é tudo o que acontece. Mas as pessoas têm um temor verdadeiro. Então, vamos lá. Se definimos revolução como um empreendimento de remodelagem total da sociedade, a ser realizado mediante a concentração do poder, é impossível não perceber que a ascensão da classe científica à sua atual posição de domínio, originando-se das ambições iluministas, da Revolução Francesa e do positivismo, foi uma etapa crucial do processo revolucionário ocidental. Também é claro que a realização histórica dessa etapa se fez à custa de limitações graves impostas ao exercício da razão. Se não fosse a proibição de perguntar, nada disso poderia ter sido levantado. Porque você veja, se você simplesmente defender uma ideia, sempre que você defende uma ideia, você suscita naturalmente oposição. A mente humana funciona por oposições, ela é naturalmente dialética. Então basta alguém dizer sim para que alguém diga não. Então o único modo de controlar é você não falar de certas coisas e tornar aquelas questões, de certo modo, proibitivas. Você cria um tabu. É só o tabu funcionar muito mais do que a propaganda positiva e aberta de uma ideia. Se, para simplificar, denominamos positivismo a concepção do mundo subjacente a esse processo, não há como escapar à conclusão de que o império da ciência, cuja ruína iminente tanto assustava os críticos conservadores do politicamente correto nos anos 80 e 90, não era de maneira alguma a encarnação da razão no seu sentido universal e clássico, mas ele próprio um capítulo da história do longo assalto revolucionário à razão universal, o capítulo positivista. Então, o que você estava vendo nos anos 80 e 90 era uma briga entre duas gerações de revolucionários, uma que representava a etapa positivista e outra que representava uma outra etapa que nasceu da evolução interna do marxismo. Quer dizer, o marxismo começa como teoria da revolução proletária, tá certo? Mas vai sofrendo modificações ao longo do tempo, depois ele se transforma na revolução dos intelectuais e depois, a partir... sobretudo Herbert Marcuse, se transforma na revolução de todos os descontentes com qualquer coisa. Negros, índios, mulheres, gays, etc, etc. Então, esta é a classe revolucionária hoje, né? Tá certo? Então, o marxismo, cuja evolução nós não estamos abordando aqui, mas podemos abordar num outro dia, ele havia chegado àquela etapa, vamos dizer, da desconstrução total. Quer dizer, também se impregnou de psicanálise e de nietzschianismo, tá certo? E virou, como propunha o Georg Lukács, a revolta não contra o capitalismo apenas, mas contra toda a civilização ocidental, contra toda a civilização judaico-cristã, e estava empenhado, como dizia o pessoal da Escola de Frankfurt, no trabalho do negativo. Nós temos aqui destruir tudo, não interessa o que vem depois, né? O positivo nasce sozinho, o negativo nós temos que fazer. Tá certo? Então, não se tratava de um confronto propriamente entre conservadores e revolucionários, mas de um conflito entre duas gerações de revolucionários. Embora a mais velha, representada pelo positivista, conscientemente absorvesse também valores, absorvesse e representasse também valores cristãos tradicionais, mas já infectados daquele respeito sacrossanto à ciência moderna e da identificação da ciência com a razão universal. Daí a impotência desses críticos em oferecer qualquer resistência eficaz à nova etapa desse assalto, que eles viam como uma investida irracionalista da ideologia contra a ciência, quando ela era, na verdade, a continuação lógica de um processo revolucionário do qual eles próprios, como porta-voz da ciência, representavam apenas a etapa anterior. Se perguntarmos como isso veio a acontecer, não podemos encontrar resposta, senão no fato de que o Iluminismo e a Revolução Francesa não geraram uma tradição revolucionária, mas duas, o positivismo de um lado, o marxismo de outro. Embora ambos se alardeassem porta-voz da razão e da ciência, o marxismo dava às exigências do conhecimento científico uma interpretação radicalmente diversa daquela do positivismo. Quer dizer, o positivismo era baseado eminentemente nas ciências naturais e depois na lógica matemática, na sua fase mais posterior e já sem o nome de positivismo, baseava na lógica matemática. O marxismo baseava eminentemente na história e na economia, por exemplo, nas ciências humanas, né? Então você vê que não é estranho que na década de 80 e 90 o conflito tomasse a forma de uma luta entre a herança das ciências naturais e as ciências humanas. O conflito de ciências naturais e ciências humanas refletia, então, dois aspectos, ou dois grupos revolucionários, né? Um herdeiro do positivismo, o outro herdeiro do marxismo. Enquanto esta, isto é, a tradição, a interpretação positivista, enfatizava a observação, a experimentação e a mensuração exatas como garantias da certeza objetivamente comprovável, para Marx só havia no mundo um único fato objetivo, a luta de classes. Ou seja, a realidade para Marx consistia eminentemente numa luta pela apropriação da natureza. Quer dizer, o homem tem que se apropriar da natureza para ele ter meios de subsistência. Então, este é o tema universal de toda a existência humana. O que nós vamos comer e onde nós podemos agarrar os meios naturais de nos alimentar, nos defender, etc., etc. Em suma, tomar posse da natureza. Tudo o mais que acontecia, inclusive o desenvolvimento das teorias científicas, era um reflexo deste processo. Tudo mais, incluindo as noções científicas sobre a estrutura do mundo físico, não passava de uma projeção mais ou menos ilusória da ideologia de classe, a visão do mundo criada por uma classe social para legitimar a estrutura de poder que lhe garantia o predomínio sobre as demais classes. Quer dizer, o surgimento das classes é um efeito natural da luta pela apropriação da natureza. Como às vezes as pessoas são obrigadas a se associar e entrar em relações objetivas para poder agir em conjunto, então, naturalmente, alguns assumem o comando e esses que assumam o comando ficam com a par do leão e está criada, portanto, a diferenciação de classes, né? Entre essas duas concepções da relação entre conhecimento e realidade, havia uma estranha simetria oposta. O positivismo recortava o mundo segundo um padrão metodológico que dava à classe acadêmica o poder sobre toda a sociedade. O marxismo assegurava que toda a concepção do mundo era um recorte calculado para dar a uma classe o poder sobre toda a sociedade. De maneira que, veja que coisa irônica, de certo modo, o positivismo estava ilustrando o marxismo. O que o marxismo dizia era o que o positivismo estava fazendo. Só que o marxismo se equivoca ao dizer que essa ideologia era da burguesia, ou seja, dos proprietários dos meios de produção, quando era a ideologia da própria classe acadêmica e dos intelectuais em geral. O positivismo, de certo modo, ilustrava na prática o que o marxismo dizia em teoria, com uma ressalva crucial. Como o marxismo distinguia as classes exclusivamente pela posse dos meios de produção, Esse foi o problema com o marxismo. Ele só levava em conta o negócio que chamava meios de produção. Ele não levava em conta o negócio que chamava e, sobretudo, meios de destruição. Quer dizer, que se é para você partir de uma concepção materialista, onde o processo fundamental é pela apropriação dos meios materiais, tá certo? Então, a posse desses meios é só um dos aspectos que devem ser levados em conta, tá certo? Todo e qualquer meio de ação, isso é, todo meio que um cidadão tenha de agir sobre os outros, é importante para isto. E, sobretudo, os meios de destruição, o modo de você assustar, escravizar ou matar as pessoas, tá certo? Você vê que a posse dos meios de produção não garante nada disso. Se você pega, assim, vamos dizer, uma grande empresa, um grande grupo empresarial, você pode perguntar quantas armas eles têm. Um número mínimo, que é apenas os seguranças que estão tomando conta ali. Quer dizer, qualquer grupo terrorista pode destruir uma corporação com a maior facilidade. Tá certo? E é, se não existisse esse descompasso entre os meios de produção e os meios de destruição, nenhuma revolução seria possível. É? Se a posse dos meios de produção trouxesse consigo automaticamente a posse dos meios de destruição, nunca poderia haver uma revolução. Os ricos estariam sempre mais armados. Isso não é verdade. Então, sob um certo aspecto, Marx tinha razão ao dizer que o problema fundamental da existência humana sobre a Terra é a da conquista dos meios de subsistência, por exemplo, da apropriação da natureza material. Isso aí nem se discute, é claro que isso é verdade. Só que ele, pela sua formação, vamos dizer, de economista, pela influência tremenda que os economistas ingleses exerceram sobre a cabeça dele, ele ignorou todo o lado bélico da coisa. É? Você vê que Karl Marx, claro que ele menciona guerras, revoluções aqui e ali, mas ele nunca tentou, vamos dizer, uma classificação, uma ordenação, vamos dizer, dos meios de destruição. Se ele tivesse estudado história militar tanto quanto ele estudou história econômica, né, ele veria que a posse dos meios de produção não é o fator decisivo. A posse dos meios de destruição é infinitamente mais decisiva do que isto, é? E esses meios de destruição, eles podem ser adquiridos através do quê? Da própria destruição. Como você vê, por exemplo, todas as revoluções começaram angariando dinheiro através de assaltos. Então, qual é a função do banditismo nesse negócio? O banditismo tem uma função essencial nas revoluções. Marx aparentemente ignorou isto. Ele estava obcecado com o dinheiro, né? E nos primeiros escritos dele, ele descreve, vamos dizer, o dinheiro como um fetiche, como se o burguês estivesse sob o domínio dele. Ele, na verdade, né? Então, por ter ignorado esse papel da coisa do banditismo e do fator militar, Marx interpreta, então, os marxistas já interpretam toda essa corrente positivista como se fosse filosofia. Quando, na realidade, os burgueses não estão representados, aí está representado o poder da própria intelectualidade, sobretudo acadêmica, que tem os seus interesses próprios, a sua cosmovisão própria, os seus meios de ação próprios e que, com frequência, dão uma rasteira nos burgueses e faz os burgueses trabalhar para eles, né? Então, se você examinar as coisas direitinho, você toma um capitalista e o cerca, tá certo? Um capitalista que herdou um dinheiro do seu pai e que, de repente, está cercado de uma plêiade de assessores com QI 240. Ele vai fazer o que eles quiserem. Ele não vai nem entender o que eles estão fazendo, né? Então, quer dizer, os meios de controle do fluxo das ideias, o meio de controle do vocabulário, são também um terceiro aspecto que Marx não levou em conta, porque ele achou que automaticamente quem tem o dinheiro tem o controle disso. Eu leio 40 anos no jornalismo. Seguro que o jornalista da ação. O dono do jornal, você tem que pedir por favor alguma coisa. Recebe o dinheiro, mas quem tem o jornalismo é a ação. Então, o que é? É a intelectualidade. Jornalistas são intelectuais nesse sentido, né? Então, mais tarde, começa a perceber os tira as consequências, os intelectuais são, eles são vanguarda, precisam do proletariado. Nós fazemos a revolução e daí nós criamos o proletariado. Então, como Marx só reconhecia na sociedade capitalista a burguesia e o proletariado, sem poder enxergar a classe intelectual acadêmica como um poder independente, ele a entendia apenas como classe média, quer dizer, a encarava também sob o prisma econômico, exclusivamente, como poder independente, com interesses próprios distintos dos da burguesia. Para ele, o positivismo era a filosofia burguesa por excelência, como se os intelectuais acadêmicos fossem apenas agentes de seus patrões capitalistas, sem força própria na luta pelo poder. No início, a distribuição social dos intelectuais pareceu confirmar isso. Não podia haver tipos mais diferentes do que o cientista acadêmico, um membro do establishment comprometido com os fins e métodos da objetividade científica, e o intelectual revolucionário, um pária que conspirava nos porões junto com proletários esfarrapados, condenando a objetividade científica como véu ideológico estendido por cima dos vis interesses da burguesia. A própria vida de Karl Marx ilustra isso de algum modo. Ele nunca foi professor universitário, ele sempre sobreviveu, vamos dizer, como jornalista de quinta categoria, ajudado por um amigo dele, capitalista. Né? Ele nunca teve prestígio e dentro do meio acadêmico, o marxismo, até aproximadamente os anos 20, era totalmente desprezado. Né? Foi só depois que entrou. O curso das coisas, porém, demonstrou que essa distinção era ilusória. Quer dizer, você tinha até os anos 20 do século 20, você tinha, por um lado, aquela intelectualidade científica, acadêmica, né? E, por outro lado, você tinha os intelectuais revolucionários que eram párias, que não eram ninguém. Né? Se você pegar os autores marxistas, né? Bernstein, Plekhanov, então, ninguém lia isso na universidade. E quando lia, né? Era aquele negócio do Erich Voegelin. Ah, eu li o Capital e fiquei encantado com aquilo. No semestre seguinte fiz um curso de economia política e me livrei daquela porcaria para sempre. Quer dizer, o marxismo não atendia às exigências da ciência acadêmica. Então você tinha, de fato, duas camadas de intelectuais. Que uns pareciam ser os intelectuais... Visto na aparência, eram os intelectuais burgueses e os intelectuais proletários. Só que os intelectuais burgueses não eram burgueses e os intelectuais proletários não eram proletários. Eles eram apenas duas alas da classe intelectual, que uma estava, naquele momento, exercendo o poder e a outra estava disputando o poder. É só essa a diferença. É uma discussão interna da intelectualidade. O curso das coisas é uma ilusória. A ilusória é cada vez mais ideológica e o processo do capitalismo cada vez mais forte, média e baixa. As duas cidades mais promissor do que as fábricas e os sindicatos. Se você for ver qual tinha origem proletária, eu só encontrei um, que era o Georges Marchais, que foi presidente do Partido Comunista Francês. Os outros eram tudo, um é filho de professor, outro é filho de militar, outro é filho de fazendeiro, né? outro é filho de jornalista e assim por diante. Nos anos 30 do século passado, artistas mais astutos, Antônio Gramsci, que não tinham intelectuais em geral, na época do Fela, eram forças agentes. O cientista acadêmico e o intelectual revolucionário eram, no fim das contas, a mesma pessoa. Uma vez revelada essa divergência politicamente correta, mostra um perfil bem diverso daquele que enxergavam os escandalizados intelectuais conservadores dos anos 80 e 90. Ela não expressava uma revolta contra a razão em geral, mas um simples upgrade do processo revolucionário, uma ampliação súbita do poder de ação da classe intelectual e acadêmica. Se o positivismo tinha sido o pretexto ideológico que legitimara a ascensão dessa classe, ele ainda lhe impunha alguma limitação na medida em que exigia dela a obediência a um protocolo metodológico que usurpava o lugar da razão universal, mas representava ainda um último resíduo de racionalidade. À medida que o poder da classe acadêmica, assim legitimado, cresceu até o ponto de poder afirmar publicamente a sua independência de todo o controle burguês, na mesma medida o véu ideológico de racionalidade científica se tornou uma superstição desnecessária e estava pronto para ser rasgado. A academia, baseada em parte no prestígio da ciência, em parte na força dos movimentos revolucionários. Agora, precisamos da ciência, somos nós que determinamos. Não podiam compreender senão parcialmente os acontecimentos que os atemorizavam. Para atinar com a verdadeira natureza do processo, teriam de enxergar primeiro o papel que eles próprios, como classe acadêmica, haviam desempenhado na destruição da razão clássica e na sua substituição por uma visão científica do mundo, ou seja, uma etapa importante do processo revolucionário, que resultava em conferir à sua classe social uma autoridade praticamente ilimitada. Quando a autoridade da classe acadêmica havia crescido ao ponto de tornar-se uma fonte autônoma de poder e já não precisar do velho pretexto ideológico, a fidelidade à ciência podia ser jogada fora da maneira mais ostensiva e cínica, sem que aquela autoridade fosse abalada no mais mínimo que seja. O mundo estava maduro para abdicar da razão científica e submeter-se à racionalidade da rainha de copas. O processo revolucionário, por toda a parte, avança marchando sobre os seus próprios escombros. Então, está aí descrito, em linhas gerais, esse processo que é essencial para a nossa compreensão da nossa própria vida, do que está se passando em torno de nós. Quando você vê, por exemplo, esse negócio que eu citei lá para trás, do aquecimento global, você vê que um resto de autoridade científica ainda é usado, mas como instrumento, por pessoas que não acreditam nela de maneira alguma. Esse pessoal do aquecimento global, tudo vigarista do primeiro ao último, mas eles sabem que, para uma parte do público, a ciência ainda tem uma autoridade. Então, são pessoas que estão imbuídas, evidentemente, da mentalidade do grupo revolucionário, do grupo pós-moderno, etc., mas que sabem pressionar que o público está sempre um pouco atrás da intelectualidade revolucionária. Tá? O público raciocina sempre com critérios pelo século, né? Atrás. Então, a ciência como fonte de autoridade ainda funciona para muita gente e ela é usada por pessoas que não acreditam nela de maneira alguma. Isso está acontecendo o tempo todo. Diante e em torno de nós, e é este. Aulas atrás, o senhor aconselhou que procurassem o professor Luiz Carlos Faria da Silva por e-mail, mas depois de muito procurar, não encontrar nada, gostaria de saber se algum aluno seu conseguiu contato e, se sim, se há métodos para consertar as patologias do desconstrucionismo. Muito bem, a maneira mais fácil de você contactar o professor Luiz Faria é através do Silvio Grimaldo, que é o webmaster aqui do Seminário de Filosofia. Ou então através do Carlos Nadalink, se vocês o conhecem. Em seguida, tem uma pergunta aqui cujo remetente pede para que o nome não seja citado, por se tratar de um problema mais pessoal. Então, ele disse: sinto-me fraco e sem vontade, sinto por vir que eu já não trabalho com continuar meus estudos de engenharia e meu curso online de filosofia. Dessas três coisas, a primeira que abandonaria seria meus estudos de engenharia. Sinto muito a mesquinhez no meio onde estudo e a sensação de que uma sociedade esteja pagando impostos para que eu faça nada. Penso que ouvir uma aula do COF e estudar engenharia são tarefas difíceis de ser cumpridas simultaneamente. Não por causa. Opa! do esforço a ser despendido, que não é tanto, mas porque parece que, comparando com o COF, o curso de engenharia é desmotivador, inútil e prejudicial por causa do ambiente que devo frequentar. Prefiro, e assim vai, porque o ambiente universitário parece lá, parece rebaixar moralmente. Não aguento mais essa situação. Esse sentimento de preocupação com o meio universitário se agravou quando, nesta quarta da tarde, tive de ir à aula e ver a quantidade de pessoas para um evento que queria receber o presidente Lula para lhe entregar um diploma de honoris causa. Aqui devo fazer em uma situação dessas? Adaptar a situação é adequado? Olha, você resistir a essa situação por longo tempo é uma coisa que vai fortalecer você muito. Então, o ambiente, aguentar um ambiente hostil e desmotivador é uma coisa que você pode enfrentar buscando o máximo de concentração que você possa durante o tempo todo. Eu não sei se você é religioso, mas aí é hora de você seguir o conselho do São Paulo Apóstolo: orai sem cessar. Quando você ora sem cessar e você sente que está se relacionando mais com Deus do que com o ambiente social, não há ambiente social que possa com você. Isso aqui é uma coisa absolutamente essencial. Quer dizer, esta virada para. Sem esta virada para o mundo do espírito, fica realmente difícil. Mas a própria mesquinhez e estupidez do ambiente te incentiva a fazer isso. E o negócio do orar sem cessar, você encontra, por exemplo, tem o livro, o famoso livro Relatos de um Peregrino Russo, que foi publicado até no Brasil. Né? É uma técnica da Igreja Ortodoxa, você não precisa seguir exatamente aquilo é apenas uma sugestão, mesmo porque essa técnica não pode ser seguida sem orientação do monge qualificado, mas você pode arrumar um similar, alguma coisa similar, alguma oração jaculatória que você repita interiormente enquanto você continua as suas tarefas externas. Então, o que interessa é você, vamos dizer, se concentrar no mundo do espírito, ao mesmo tempo que você continua com as suas tarefas normais no mundo externo. Quer dizer, não é um isolamento efetivo, é um isolamento parcial, onde tem uma parte de você que está situada num mundo superior e a outra que continua agindo no ambiente externo. Então, isso aí é a única solução possível, mas eu garanto para você que ela funciona. Tente isto, né? Leia os relatos do Peregrino Russo e se inspire naquilo. Não é para fazer a técnica exatamente como eles estão fazendo, né? Durante muito tempo eu fui ajudado nessa coisa de concentração pela prática do Tai Chi, que era acompanhado, vamos dizer, de uma concentração permanente na respiração abdominal. Então você tinha, vamos dizer, já uma espécie de concentração física que dava um suporte para da peste perpétua. Isso, sem dúvida, me ajudou muito nas fases mais difíceis da minha vida. Leia o livro do Peregrino Russo primeiro e depois voltamos à conversa. Tiago Breto pergunta: estou lendo Ordem e História, Israel e a Revelação, e um dos aspectos que percebi é que a história bíblica nem sempre narra o acontecimento exatamente como ocorreu, mas a narrativa foi escrita, editada ou reeditada de uma maneira simbólica e mítica para expressar a experiência de uma realidade transcendente tida por aquela comunidade. Dessa forma, em muitos casos, eles reinterpretam o seu passado à medida que essa conscientização do ser transcendente se tornar mais clara. Eu entendi corretamente, perfeitamente. Você veja que a dificuldade de você narrar acontecimentos nesses dois planos, você tem um plano terrestre e um plano celeste, acontecendo simultaneamente, isso acontece o tempo todo na Bíblia, mas não só na Bíblia, tem muitas obras literárias que isso acontece, por exemplo, em dois planos, ou François Mauriac também, quer dizer, talvez lendo romances você apreenda mais facilmente, né, a Bíblia é constante, é uma coisa que evidentemente desafia a expressão linguística humana. Daí prossegue a pergunta: e se for assim, um estudo historiográfico e de crítica desse período, sem essa expressão simbólica, não tornaria a nossa percepção da história desprovida de uma ordem transcendente, tornando os acontecimentos pouco compreensíveis? Perfeitamente, quer dizer, se você retira, quer dizer, a dimensão superior, os acontecimentos inferiores por si mesmos não fazem o menor sentido. Então você vai ter que criar um sentido presumido, pretensamente historiográfico, para tampar os buracos. Você vê aqui, o Erich Weigl insiste muito nisso, quer dizer que a presença do elemento transcendente é um elemento constante e estrutural da experiência humana. Ele não pode ser abolido, nós não podemos fazer de conta que não existe, se bem que toda a cultura moderna ela consiste em fazer de conta que isso não existe. Isso também é uma coisa que, vamos dizer, ignorar o aperon do Anaximandro, você limitar o mundo àquilo que lhe está acessível ou pelos sentidos ou por determinados métodos. E é isso que o Jean Brun chama regionalização do conhecimento. Quer dizer, você pega uma determinada região da experiência e determina que aquilo é o extremo limite da realidade, que nada mais existe fora daquilo. Quando o simples, se nada mais existisse fora daquilo, você não poderia pensar sequer este limite. Quer dizer, nós conseguimos pensar um limite da experiência humana porque nós sabemos que existe um para lá. Senão, esse limite não seria totalmente desconhecido. Quer dizer, de certo modo, a própria expressão limites da experiência humana, ela é autocontraditória. Quer dizer, na hora que você diz que existem esses limites, é porque de alguma maneira você os transcendeu. Tanto que você é até capaz de... É curioso que Kant se colocava na posição do eu transcendental e descrevia onde estava o Kant neste momento. Ele estava dentro, fora ou acima da experiência humana. A explicação que ele dá está no conceito transcendental. Ele diz, transcendental é aquilo que é anterior à experiência, mas que só se revela no curso da própria experiência. Se os limites da experiência se revelam no curso da própria experiência, a experiência acabou de transcendê-los. Aqui o Wesley da Silva Rosa diz: estou lendo o seu livro Dialética Simbólica e percebo que é um livro muito interessante, parabéns. Como estudar os estudos em simbólica? Digo, bom, tem várias indicações de leitura que eu posso lhe dar. O primeiro é o livro do Gilbert Durand, D-U-R-A-N-D, A Imaginação Simbólica. Eu acredito que existe uma edição brasileira, mas se não existir, tem pelo menos uma edição espanhola pela editora Amororto. Isso eu tenho certeza que existe. Se você não leu francês. Eu acho que os livros do René Guénon sobre simbólica são absolutamente indispensáveis, ainda que ele sempre exagere um pouco o papel das organizações esotéricas. Mas isso é um assunto que a gente discute depois. Mas, de qualquer modo, os símbolos fundamentais da ciência sagrada, às vezes publicado com o título só de símbolos da ciência sagrada, ainda é um livro fundamental. Quem escreveu também coisa muito boa sobre isso foi Titus Burckhardt. Tem um livro dele que chama Símbolos, que é também uma perfeição. Eu acho que com esses aí você já abre um horizonte, todo um horizonte de estudos a partir daí. Depois ele pergunta: seria a falta de um conhecimento simbólico o real motivo em que os parasitas do cristianismo, principalmente do catolicismo, se aproveitam para confundir os fiéis? No Brasil, cultos como o espiritismo, Seixo Noie e outros são realizados com presença de católicos, que não imaginam que isso não tem nada de católico. E olha, a instrução católica que os fiéis brasileiros recebem na igreja só pode dar nisso. Porque é um catolicismo reduzido a duas coisas. Primeiro, é a espiritualidade medicinal. O sujeito vai na igreja porque ele está com hemorroida, está com um bicho de pé, qualquer coisa desse tipo. E segundo lugar, a moralidade sexual. Bem que entre os católicos isso é menos acentuado do que entre os protestantes. As pessoas se esquecem do seguinte elemento. Quando você se abstém dos pecados mais vistosos, mais óbvios, sobretudo de ordem sexual, você está fazendo isso por temor e amor a Deus ou por temor da opinião dos outros, ou por temor da rejeição social, da opinião pública, etc, etc. É claro que 99,999% dos casos é esta última hipótese. Quer dizer, você não está vendo Deus, tá certo? Mas você está vendo os vizinhos, está vendo a sua mãe, está vendo a sua sogra, etc, etc. E você teme perder emprego, teme ser rejeitado, etc, etc. Na hora que você faz isso, você está colocando este grupo social no lugar de Deus. E, portanto, você está cultuando um negócio que a Bíblia chama de o mundo. É? E o mundo, segundo a Bíblia, é um dos três inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne. Então você trocou alguns pecados por um pecado permanente de idolatria, que é o culto do mundo. Como é que você faz para distinguir? Eu digo, olha, uma maneira de você distinguir é a seguinte: Deus perdoa, o mundo não perdoa. Então, vamos dizer, você imagina, por exemplo, quantos adultérios Deus perdoaria. Né? Ele mesmo disse que são 490. Né? Quem chegou a 490 adultérios? Ninguém. Né? Então, mas o mundo não perdoa nenhum. Ele pode, com um, ele pode destruir a sua vida. Então, esse é o critério. Você está, vamos dizer, com medo de alguém que não perdoa e que vai te destruir, tá certo? Ou você está movido pelo amor a alguém que está lá precisamente para te perdoar e te restaurar. Esse é o critério, tá certo? Então, este tipo, vamos dizer, isso é inevitável que essas coisas aconteçam. Tão logo os princípios da moral cristã se incorporam numa cultura, num meio social, e então se expressam através, vamos dizer, de slogans, de chavões e de juízos automáticos que as pessoas proferem umas sobre as outras. E isto provoca, vamos dizer, as distorções mais horríveis. Por exemplo, pergunta assim para você: quantas vezes você não entrou na igreja e viu o padre ou o pastor, né, falando contra os adúlteros, contra as prostitutas, etc, etc, e quantas vezes você o ouviu falando contra os assassinos de cristãos no mundo? Você ouve eles até falando dos pobrezinhos, dos pobres, etc, etc. Escuta, mas você tem mais dó do sujeito que é pobre ou daquele que foi assassinado? Como é possível uma coisa dessa? Quer dizer que a pobreza é pior que a morte? Né? Então, toda essa preocupação, seja com os pecados sexuais, seja com a pobreza e tal, ela está expressando, vamos dizer, uma distorção, uma falta de hierarquia. E a falta de hierarquia atenta contra o primeiro mandamento. Com o que, que diz o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Quer dizer, o acima pressupõe uma noção escalar. Quanto mais acima? Bom, Deus é infinito, então é sempre acima do acima, do acima, do acima, do acima. Então, esta busca do que está acima, este desejo do que está acima de tudo, que é o que o Platão chamava o bem supremo, isto é que é a base e o centro da vida cristã. Se você não está procurando sempre, sempre, 24 horas por dia, o que é o bem supremo, o que é a coisa maximamente digna de ser amada, se você não faz isso, você não é cristão. Não interessa que você não... Não adianta você dizer: ah, eu não cometi adultério, não roubei, não matei, etc. Tudo isso é bobagem, tudo isso aí é simples medo da opinião pública. Tá certo? Então, o senso de hierarquia dos valores e, portanto, de hierarquia dos pecados também está dado já no primeiro mandamento. Se você não cumpre o primeiro, não adianta cumprir os outros 9. E o seu cumprimento dos outros 9 deve obedecer ao critério do primeiro. Eu nunca vi na minha vida um padre ou pastor explicar isso aqui. É? Tem o padre Paulo Ricardo, ele explica. Mas quem mais? O critério moral que é ensinado às pessoas nas igrejas já é para pervertê-las desde o início. Então, quando você fala, Deus, o teu Deus não é o vizinho, do seu patrão, do seu grupo de referência. É uma coisa completamente diferente. É assim, ele é um medo de decepcionar e de perder o supremo bem. É? Quando você fala o castigo divino, você pensa o inferno. O que é o inferno? É um lugar onde está um diabo espetando sua bunda com um garfo? Não é isto. É? O inferno é a perda da visão do supremo bem. Mas se você já perdeu isso em vida, você não está preocupado com o supremo bem, você só está preocupado com a opinião do vizinho, você já está no inferno, pô. É? Agora, se tem padres e pastores contribuindo para incutir nas pessoas esta moral pervertida, no fim das contas, né? O sujeito está lá para assustar a criancinha, então não é de espantar que as pessoas, se as pessoas não, se a pessoa confunde até Deus com a opinião do vizinho, né? Como é que não vai confundir o cristianismo com o Seishun no Ye, ou com o Macumba, ou com qualquer outra coisa? Ele já está vivendo na confusão. Então, vamos dizer, restaurar o verdadeiro espírito, tá certo? Da religião cristã é o começo da restauração de uma sociedade. Tá certo? Então, e você não vai, certamente você não vai procurar Deus enquanto você continuar com o culto do mundo. Não que a gente deva desprezar a opinião das pessoas, mas a gente nunca pode temê-la, como se dela dependesse o nosso destino, como se essas pessoas fossem nos mandar para o inferno. Tá certo? E como, você está pensando a coisa, como se o inferno fosse uma coisa substantiva e física, né? Claro que existe uma expressão física do inferno, sem dúvida. Mas o principal no inferno é isso, é a perda do supremo bem. Você não tem mais a suprema beleza. Quer dizer, você vê, quando a pessoa diz que ela é cristã, ela está orientando a sua vida por algum valor, algum princípio, alguma meta. Mas o que é esse valor, esse princípio, uma meta? Pode ser, por exemplo, vamos dizer, o medo das penas infernais. Tá certo? Você imagina um inferno, um sofrimento atroz, etc, etc. Essa é uma primeira escala. Um segundo pode ser identificação com valores da chamada doutrina social da igreja, os pobrezinhos que você vai atender, caridade, etc, etc, etc. E tem várias motivações, que todas elas são cristãs, mas elas só adquirem algum sentido no topo, na chave da Buda, que é. Então, por exemplo, você praticando o cristianismo, você pode imaginar uma paralisia, pode um piso, tá certo? Mas você pode imaginar o que está acima disso, o bem supremo. O bem supremo é aquilo que enxugará e a redenção de toda a espécie humana, o fim de todo o sofrimento, não para você, mas para tudo, né? Se você está pensando nisto, tá certo? E está buscando isto, então você está amando a Deus. E você, naturalmente, vai fazer a coisa certa. E se você errar, você não vai ficar muito preocupado com isto. Porque se você começa a ficar muito preocupado porque você errou, então você já entrou no remorso, que é uma emoção demoníaca, tá certo? Então, a preocupação excessiva, vamos dizer, com a sua boa conduta, é uma concessão ao mundo, meu Deus do céu, porque você está agindo diante dos olhos do mundo e não diante dos olhos de Deus, porque Deus já está lá para ser que levantar meses. Entendeu? Então, se você não tiver esta busca do bem supremo, então eu digo assim, por que você não vai ficar, meu Deus? A diferença é fazer. É? Se você é só preocupado com a opinião do mundo, tanto faz, meu filho, você. Se adúltero, se homossexual, se jogador, se drogado, não vai fazer diferença nenhuma, né? A diferença é esta: existe quem está buscando o bem supremo e existe quem não está. Quem está buscando só bens imediatos, entre os quais a sua boa, maldita boa conduta. Então, quer dizer que toda a educação cristã, sobretudo no Brasil, em outros países não é tanto assim. Eu posso garantir, porque na França eu vi coisa diferente, nas igrejas, aqui eu também vejo, tá certo? Mas no Brasil, o clero inteiro, católico e protestante, parece que está interessado, sobretudo, em corromper as pessoas. Tá certo? Então não é de estranhar que aconteça isso. Quer dizer, não é só o problema da falta da simbólica, O que está faltando é a coisa mais substantiva, que é a busca do bem supremo. Peraí que meu computador. Ah, tá aqui. Então ele diz aqui: imagina que o que ocorre no Brasil é mais grave do que na época do arianismo, pois os inimigos de hoje são mais diversos e possuem o apoio da mídia. E o povo não consegue distinguir os verdadeiros defensores da ortodoxia, a ponto de achar que alguns padres cantores possuem essa função. Você está montado na razão. Quer dizer, você tem, vamos dizer, a confusão espiritual generalizada. Diego São pergunta: existe alguma relação entre a influência das organizações internacionais com os criadores do Estado moderno? A influência da nova ordem mundial sobre as pessoas tem um paralelo com a criação do Estado moderno e seus ataques à ordem da Igreja? Se isso for verdade, qual a situação do anarquismo nesse jogo? Bom, são duas perguntas. Então, em primeiro lugar, você precisa ver que tanto a criação do Estado moderno quanto a nova ordem mundial são etapas do movimento revolucionário. E o movimento revolucionário evolui por autonegação e autodestruição. Quer dizer que tudo aquilo que ele conquistou numa etapa tem que ser destruído para que o poder do próprio movimento revolucionário se sobreponha ao poder de todas as entidades instrumentais que ele foi criando pelo caminho. Então, criar o Estado moderno, por exemplo, é um movimento de divisão, né, da Europa. Às vezes, aparecem vários poderes independentes, quebra, vamos dizer, a unidade do império, surgem inclusive religiões nacionais, e se cria um novo tipo de poder, né? Esse tipo de poder criará a burocracia estatal e criará vários empreendimentos colonialistas, imperialistas. Numa segunda fase, é preciso destruir tudo isso para que o movimento internacional, então, vai passar do nacional. Existe, por exemplo, no século XIX, existe uma fase, a formação das nações modernas passa duas etapas. Uma é mais ou menos na Renascença, quando aparece a história do direito divino dos reis. Os reis não têm direito divino algum, o rei é sagrado pela igreja e, portanto, depende da autoridade espiritual. Mas quando os caras começam a achar que o rei é rei por um direito divino inerente, isso é um elemento fundamental da criação do Estado moderno. Mas tem uma segunda etapa da criação das nações modernas, que é o estado do nacionalismo romântico no começo do século XIX, onde você vê espoucar revoluções nacionalistas por tudo quanto é lado. A própria formação do Brasil reflete isso aí, quer dizer, a nossa independência em 1822 é uma das muitas revoluções de independência que estavam acontecendo no mundo. Então você está já aqui. O Estado moderno cria, então, vamos dizer, as potências coloniais. Em seguida é preciso desmembrar essas potências coloniais e você criar novos poderes independentes, fragmentar todos os processos. Essa fragmentação, pelo simples fato de que isola as nações mais umas das outras, favorece o surgimento de movimentos internacionais que as abarcam e as protegem de alguma maneira. Então, esse jogo de nacionalismo e internacionalismo é uma coisa que vem vindo desde a Renascença, né, até agora. E esta é a relação, quer dizer, é uma relação dialética, mas no qual, vamos dizer, a força do movimento revolucionário sempre tem, ela cria entidades, ela cria instrumentos e em seguida tem que destruí-los para ela poder crescer mais ainda, né? E o anarquismo entra como um dos elementos do processo revolucionário, um elemento puramente instrumental. Você veja que os anarquistas sempre atuaram apenas como força auxiliar de outras entidades revolucionárias mais poderosas, como acontece, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola. Os anarquistas estavam ali combatendo, mas sob o comando de comunistas que em seguida fizeram possível para matá-los, né? Quer dizer, eu não vejo que o anarquismo tenha, vamos dizer, uma força, uma iniciativa independente. Ele sempre foi e sempre será usado. Exatamente como acontece com o libertarianismo, proposta top, liberdade total, falta de governo, etc., etc., vai servir a algum plano mais exequível. Você viu o que aconteceu aqui na Virgínia? Você tinha dois candidatos, um republicano. Candidato liberal. Quando o Barack Obama esse aqui, o candidato democrata, que era minoritário, acabou sendo eleito. É sempre assim. Bom, eu acho que hoje temos que parar por aqui, porque já está. Que horas são? São quase meia-noite no Brasil. Ah, então. Então, só rapidamente aqui. O Bruno Fernandes pergunta se eu pretendo dar nesse curso alguma ajudinha especial para os alunos que têm alguma vocação literária. Eu pretendo fazer isso, mas ainda nem sei como. Então você espere mais um pouco e depois voltamos ao assunto. Então, acho que por enquanto é só, né? Tem algum aviso? Não, Não, não. Não, não tem aviso. Bom, então, se alguma aluna do seminário estiver a fim de viajar aqui para os Estados Unidos, passar 6 meses aqui, nos ajudando nos trabalhos de organização do seminário, eu agradeço muito. Tá? Durante 6 meses nós tivemos aqui a Marcela, que foi uma mão na roda, é uma pessoa extraordinária. Nunca serei suficientemente grato a essa criatura adorável que todos nós aqui amamos como se fosse gente da família. Né? E, então, se alguma tiver coragem de vir, agradecemos muito desde já. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.